nós que tá pra te alertar que Jesus Cristo é a saída. Se liga aí, maloqueiragem no compasso da batida. Aqui é o rap nacional, som de periferia. Eu vou mandando a minha rima pra você se ligar. Diga não às drogas, a paz é o que há. Muita paz, muito amor, justiça e liberdade. É o que eu sempre quis ver nos quatro cantos da cidade. Mano, o rap não é isso que eu vejo. Salve, mano Igor, pode crer que eu estou contigo. Nesse mundinho das drogas, muitos estão se destruindo, entrando no caminho de pura ilusão. Assim o inimigo da risada, ganhando vários irmãos. Decepção, meu irmão, infelizmente vários mano deixando a vida inteira pela frente com futuro brilhante e promissor, mas a saudade pra família é o que restou. Mundo das drogas, meu irmão, é pura ilusão. Deixa Deus entrar com força dentro do seu coração. Mano Igor, mano rap, fazendo revolução. É nós que tá fazendo revolução. Mundo da droga, meu irmão, é pura ilusão. Deixa Deus entrar com força dentro do seu coração. Mano Igor, mano rap, fazendo revolução. É nós que tá fazendo revolução. Infelizmente vários manos se foram, vários já morreram. Ao mesmo tempo no mundão outras pessoas nasceram. Se você pensa que a droga é sua amiga, eu só lamento. O final é traiçoeiro, doidão, um tormento sem preconceito, sangue bom, sem discriminação. O seu fim é detenção, homos no peito, no caixão. Começou ontem e já pensa que virou um rei. A consequência eu já falei, já cantei, já rimei. Não adianta criticar a pessoa que sou. Vou invadir a sua mente, pode crer que vou introduzir revolução através da palavra, com muita ideia positiva e rimas afiadas. Saia do mundo das drogas, isso é pura ilusão. Mano Igor, mano rap, fazendo revolução. É nós que tá fazendo revolução. Mundo da droga, meu irmão, é pura ilusão. Deixa Deus entrar com força dentro do seu coração. Mano Igor, mano rap, fazendo revolução. É nós que tá fazendo revolução. Mundo da droga, meu irmão, é pura ilusão. Deixa Deus entrar com força dentro do seu coração. Mano Igor, mano rap, fazendo revolução. É nós que tá fazendo revolução.